este é o controle em Salvador, meu cordial, retorna para Salvador. Operação visual, ajuste 1020. Chame para descida. Eu desço até a altitude de 2.500 pés, a princípio. Chego. Salvador, boa noite, Oxalé 6224. 6224, Aracaju, autorizado, 190 nível, direto, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, controle 120, decimal 8, transponder 5160. Decola da 190, primeira esquerda, Puca, Jamo, transponder 5160. E o controle 1208, 6224. O nível 190. É o 190. Correto, chama para os backfunamentos. Eu vou chamar para o posicionamento, o 6224. 238, 20 milhas, está autorizado a descer até a altitude de tráfego. Pega acionamento 6224. 6224-01, autorizado, chama ataque. Tive push, 6224. Polifos 38 vai prosseguir em condições visuais o cruzamento sobre a torre para a perna do vento da pista 10. Como ativo seguinte, então cruza sobre a torre para a perna do vento da pista 1. Afirmativo. Sendo assim, a gente libera as decolagens da pista 10. Controle Salvador, muito boa noite, Tan 3152, informação Zulu. Tan 3152, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste, 1020, direto Duna 2000 para o ILS, caminho. Ajustado no 020, solicitando a proa do Serra 2366, se possível. Ah, positivo, não tem problema nenhum não. Vamos partir pro Serra Vito 366, 2500, caminho. Serra Vito 366, para o TAM 3152, acho. A descida atualizada até 2500. Positivo, 2500. Estimativo 2500, 3152. Rota 3305 para o pushback. Autorizado, chama táxi. Vai chamar táxi, tá 3305. Estimativo, totalmente visual. Ok, reitero o cruzamento sobre a torre para que possa, se necessário for, decolar as aeronaves da pista 10 sem restrições. Chame agora, 118 meia dúzia para instruções de pouso. Bom pouso, Olympus 38. Grato, vai chamar a torre 186, uma boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Olympus 38. Olympus 38. O senhor tem condições de fazer uma base pela esquerda para a pista 1-0 ou prefere cruzar o campo e ingressar na do vento? A gente está próximo do vertical da torre, então a gente prefere cruzar o campo e base pela esquerda. Afirmativo, então cruza, pode cruzar na vertical da torre de controle, sem tráfego vai informar. Ingressa na do vento e gira a base, chama girando base. Vai girando base, Olympus 38. Taxi, China 6224, 92 a bordo, autonomia 2 horas, alterna Salvador. Faça, taxa direita. Vinde Alfa, ponto esperando no 0, chama pronto, altímetro no 020. Vou no 020, vinde Alfa, chama pronto, 6224. Tá, 3305 para o táxi com 90 a bordo, 90, 3 horas e 30, Natal. Tá, 3305, táxi parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 90, chama pronto, altímetro no 020. Parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 90, da 3305. Girando base, Olimpos 38. Olimpos 38, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 1, 0 grau, 089. Autorizado, pouso, pistão no 0, informe o trem de pouso baixado e travado, Olimpos 38. Sim. Yankee Uniforme, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1020, desça para 2000 direto Duna, para o ILS Campo. CNN 224, ponto, espera pronto. 6224, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 6224. Tanto 3152 está autorizado a aproximação. 3152 autorizado a aproximação. Obrigado. Solo 06, libera a direita, ingressa, confirma na taxiway, taxi até a Delta e chama para o cruzamento. Só confirmando, chama 6224, ali mantém. Sim, ali mantém, estimativa. Minha 224 Xanera, decolado autorizado no 0, vento 1, centena, 0, 5, autorizado a decolagem do Xanera, 6224, 1, centena, com 0, 5. OT Tá, 3305 tá próximo, espera da 10. 3305 após a rolagem do chanela ali, mantém pistão no zero. Copiou 3305? Afirmativo, após a chanela ali, mantém na 10, do tá, 3305. Air 6224, decolou 08, controle 120, decima 8. Ah, o 08 com o controle agora, 208, boa noite, Oxanel 6224. Boa noite. Dá 3305, só para informação, só vai manter a cabeceira agora mais 3 minutos, tráfego decolou da Oxanel, vai na mesma saída nível inferior. Está em contato, Roda. Positivo e câmbio. Cruzar no 028, lixo 38, chama cruzamento efetuado. Dá 3305, decolagem autorizado no zero, vento uma centena, 059. Desde a decolagem está 3305. Oceano 224, gira esquerda e voe direto a Aracaju. Esquerda, direto a Aracaju, agradecido, 6224. TAM 3152 em aproximação, reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186, TAM 3152. Perfeitamente, 186, obrigado, até daqui a pouco. Até amanhã. Até amanhã, bom descanso. Papa Tango, Whisky Yankee Uniform, está autorizado a aproximação, ILS. Uniforme, autorizado em LS, Whisky e Uniforme. 05, decolada 13, controle 120, destino 8. 208, boa noite. Stan 3305, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar, câmbio. Câmbio. Checando o trem, autorizado pouso na 10, o vento é 120 graus com 8 nós, QNH 1020, atento à pista úmida, começa a chover agora sobre o campo. Sente, autorizado o pouso 190, está baixando travado até 3152. 600, cruza 210, 150, cliente da Zulu, impossível solicitar a fibra. Então 3600, este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos ajustar agora a 1020, partir direto Duna e descer para 2000 pés, câmbio. Muito grato, vando Duna, descendo a 2000 pés, Stan 3600. Direto pro Romeu Fox 018. Romeu Fox 018 na proa, tá? 3305. Ano 224, chame Recife 12545. Com Recife 12545. Pô, e a 224, boa noite. Boa. Stan 3152 no solo ao Zuno 6, ao livrar à direita, taxina Alfa e Juliette para o 612. Ali para a direita, Alfa e Juliette, 612, Stan 3152. Localizador, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, isso é autorizado final IDS, torre agora em 1-8-6-12 e é bom pouso. 118-6, boa noite, obrigado. Salvador, muito boa noite, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Boa noite, Whisky Yankee Uniforme, pode passar no externo, achar travado. Estará passando externo, a nossa intenção é prosseguir para a base pela direita 1-7, ok, senhor? Ok, entendi então que a intenção é cancelar o plano instrumento e prosseguir para uma base pela direita da 17, então reporte para o cancelamento. Botará o Whisky, Califórnia. Prosseguindo para a base pela direita 17. Ok, cancelado então a 18, prossiga a base pela direita 17, reporte para acertar na final 17. Reportaremos o Whisky aquele fora. Chama Centro Recife, frequência 125, com decimal 45, alterne 1285, chama 3305, boa noite. 12545, 2085, boa noite, 3305, tá. Chama 3600, está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Reportará o localizador estabilizado, está 3600, graças. O vento é 150 graus com uma dúzia de nós, avistado de base para final. Cheque o trem, está autorizado o pouso. Whisky Yankee Uniforme.